Sofrido que sofre miliano, violência muita treta, a polícia arruma bala. Só derruba inocente, eu sei que seca na calçada. Infelizmente não queria tá rimando essas palavras. Rap denuncia, falando a verdade, sempre lutando, ajudando a comunidade. A palavra de Deus era bem servida, levando ao meu povo outra forma de vida. Eu sei que é difícil de você acreditar, como pode se viver melhor aqui nesse lugar. Com droga, casinha, polícia, metranco, uma família pra criar e nada pra encher a pança. Fiz lanche o vazio que corrói a sua vida, menos o sofrimento cura todas as feridas. Ele sabe com o que se passa na sua mente, é só você pedir, ele sempre tá presente. Maluco, se liga, não perca tempo, livre-se agora desses maus pensamentos. Treta, sacode, pancada, porrada. Sou um novo homem, isso pra mim não tá com nada. Porra, porra, a polícia tá chegando. Se liga, ladrão, na miúda eu tô vazando. É de lei, não confio na lei. Lei do homem não é lei, por isso ando no sapatinho e nunca atraso ninguém. É zica, polícia, malícia, sirene. Você a lombra foi da louca e nem deu tempo de correr. Então prepare seu ouvido, vou continuar na fita. Boy, não curte quando fala de favela, logo pega e desliga. Aí, tô nem aí, quem tem que ouvir é a favela. Tá gostando, deixa aí, levantando a viela. Vou voltar no assunto de falar que é só a zica. Quando chega na madruga e logo tromba a polícia. Vários chegados já se foram com essa violência. Desses caras dominados pelo demo que não tem nem o pico de consciência. Felizmente não sou todos que trabalham desse jeito, ainda tem polícia competente que dá o seu respeito. Que honra sua farda, trabalha honestamente na quebra, não quebrando a quebrada. Só na lei do homem eu nunca acreditei. Ando só no sapatinho aqui na terra, não acredito em ninguém. Polícia na madruga é só zinca pra cabeça. Quem é quem eu sei, fico na manhã de lei. Sem treta, sem treta, sem treta, sem treta. Ué, cadê o refrão? É zinca, polícia, malícia, sirene. Tem nego com fragrante, muito louco que já treme. É zinca, surpresa, os bota enquadrou você. Seja cobaia do C. Na madruga é só zinca. É zinca. Num bairro violento onde rola o peteco, onde o mais louco é o que sempre vai primeiro. Já sabe o FV e conhecer a Jesus Cristo. E não como nós, se acabando no cachimbo. A vida no crime não traz alegria. É só mais uma zinca pra periferia. Eu sei, não é fácil pra quem mora na favela ver o luxo na televisão. E no barraco não tem nada na panela. A alegria do rico é só ilusão. Muito dinheiro principal ele não tem no coração. Gastar com champanhe, uísque importado. Dinheiro que alimenta mil famílias ele gasta no carro. O dinheiro é importante, eu sei, mas também se torna zinca. Compra o respeito, honestidade da polícia. Compra amizade, é verdade, é sinceridade. Compra sua vida, sua mulher, e de brinde vem a trairagem. Só não compra a salvação desse mundo de ilusão. Por isso eu sinto, Senhor, é inegociável. O dinheiro só não compra o verdadeiro amor. O dinheiro só não compra o verdadeiro amor. É zica, polícia, malícia, sirene. Tem nego com fragrante, muito louco que já treme. É zica, surpresa, os bota enquadrou você. Ha ha ha!